É isso aí, Deusani. Você que é um garoto esperto e sabe que comprar barato é só aqui no Lojão Santo André, né? A estação do verão, Deusani comunicando. Deusani, na 107, divino das da Lagoa. É isso aí, no lojão daqui da Santo André você vai encontrar uma grande variedade de bolsas, encomendas e tudo mais para você, né? E sem falar também que temos o oferecimento da Madeireira Márcio, Madeireira São José, Farmácia 5 Estrelas, agora atendendo entrega de remédio do domicílio, essa ligada 3245-5596. Você também que gosta de comprar ou reformar, prefira o Lojão São José. Lojão São José é a nova linha. Ah, Deus do Ninho. Ouve essa música aí. Se você gostar dessa música, você pode ligar aí 011-55-3396. Falou? Falou? Cara tão bonita. A estação do verão. Cara tão bonita. Arte me tormenta. Coisaria, 97. Novia minha, cascavel. Coisaria, 97. Coisaria, 97. Coisaria, 97. Novia minha. Es tu cara de azucenas. No que te voy a perder. É isso aí, se você gostou dessa música, daqui a pouquinho tem uma musiquinha, vamos jogar a música aí, muito aí gostosinha pra você dançar, né? É isso aí. Daqui a pouquinho, agora uma música do Falcão, o MDC, meu máximo divisor comum, que é isso? A estação do verão, Deus comunicando. Bora aí, Falcão, canta aí pra você. A estação do verão. Vambora. Deus ali, rapaz, gente boa. Deus ali, 97, divino das almas. Um grande amor da minha vida, pois você é minha querida, e por você eu sinto calor. Aquele seu chaveiro, escrito love, ainda hoje me comove, me causando imensa dor. Deus ali, 97. Eu me lembro do dia que você entrou no bote, quebrou a minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd. Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho, pois eu sei que existe um planeta em meu caminho. Com Deus. Nada me interessa nesse instante, nem o flamengo. Coisa linda, 97. Ao seu lado eu curtia na TV. Enfim. Essa sala hoje eu peço a tá pedindo a rede já, Deus do céu, que é isso, mano? É porque aqui tem mais música então, hein? Valeu, Falcão, obrigado, tchau. E somente a sofrer. E até o filme que eu vejo em cartaz. Conta a nossa história e com isso eu sou muito mais. Valeu, galera. Que dia que aumenta o meu desejo. E não tem da piscina que saci. A mãe de uma briga, põe ela aí na vez. Coisa linda, 97. A estação do verão. E no auge da minha agonia, eu citava cheio de espinha. Não posso sentir cheio de vazão. É isso aí, agora vamos. I love you too much. A estação do verão, Deus comunica. É nós mesmo, não é, Deusani? Deusani, é 107. Deusani, é 107. Menina, não é, Deusani? É isso aí. O homem nasce sem maldade, em parte nenhuma do corpo. O homem é lobo do homem. Isso explica a viadagem congênita e a baitolagem adquirida. Sendo assim, quem nunca queimou o anel quando menino? A estação queimou a água do crescido. Isso explica novamente a história da viadagem adquirida. Porque e até entrar o mundo social e político, filosófico e artístico, região, e cada lado letrado, inteligente e sabido. Quem gosta de mim, quem não gosta também, tchau, bênção, boa noite, fico com Deus. Conhece tudo, explica tudo e discute com bastante. Tchau, obrigado, tá bom, por essa palinha, tchau, boa noite. Os rumos da cartilagência, fica suave, delicado e aberto com novas experiências. Porque homem é homem, menino é menino. Valeu, Deus ali, até semana que vem, se Deus quiser. Divino das Laranjeiras. A estação do verão, Deus ali, né? Deus ali, 97, Divino das Laranjeiras. É nós mesmo. Aí, Deus ali, se liga, mané. Começa não, meu. Valeu. Aí, bicho, toda maior, toda maior. Valeu, hein. Obrigadão, tchau. Fui com Deus. Não, né? Aleluia, amém, nós todos, graças a Deus, obrigado, vai ter, tchau, amém. Deus ali, a estação. Deus ali, tchau, boa noite, fui, agora fui mesmo.